Eu acho beisebol chato e Michael não gosta de arte. Querida Julie, fico feliz em saber que lhe foi útil a ideia de manter um baú de tesouros espirituais. Porém, me alegra ainda mais vê-la disposta a se sacrificar para aperfeiçoar seu amor por Michael, apesar de não serem poucos os sacrifícios exigidos pelo casamento. Às vezes, as possibilidades para discordâncias parecem infinitas. Apesar de vocês serem muito próximos, o que para um é divertido pode ser tedioso ou mesmo desagradável para o outro. Isso faz parte do drama intrínseco ao casamento, o chamado constante a morrer para si mesmo, pelo bem do ser amado. Você e eu amamos a cozinha italiana, e se pudermos escolher, preferimos sempre um espaguete all'italiana a hambúrgueres e batatas fritas. Ainda assim, você tem cozinhado com frequência pratos da culinária americana, pois são os preferidos de Michael. Também sei que faz longas caminhadas ao lado dele, quando preferia estar em casa. E tenho certeza de que ele também, para agradá-la, abre mão de muitas das vontades próprias, como sair com os amigos. Minha experiência me ensinou que quando adoto uma atitude amorosa, consigo descobrir em coisas que costumava achar tediosas a mesma fascinação que exercem nas outras pessoas. Você e Michael podem tentar aprender um com o outro desse modo, buscando encontrar mais interesses em comum. No entanto, quando não conseguirem, a única solução é o sacrifício. O que não parece agradável à primeira vista. Ainda assim, é impressionante como até mesmo os sacrifícios mais triviais podem ser fonte de alegrias inesperadas e alimentar o amor entre duas pessoas. Deus ama quem dá com alegria, diz São Paulo. Então, quando fizer o sacrifício de ir a um jogo de beisebol com Michael, será mesmo um sacrifício tão grande estar com a pessoa que você mais ama? Faça-o com alegria, para que ninguém o perceba. Chamar atenção a um sacrifício feito não é o melhor modo de fazê-lo. Os sacrifícios que mencionei até agora não causam um mal real a nenhum de vocês. Você não sente dor física assistindo a um jogo de beisebol. Assim como não será sofrimento algum para Michael ir a um museu de arte com você. Há, contudo, situações nas quais uma pessoa tem hábitos que de fato prejudicam a outra. Um bom exemplo é o fumo. Suponha que Michael fumasse e você, como eu, fosse alérgica à fumaça de cigarro. O comportamento dele seria prejudicial a você. Em tal situação, o correto seria ele abrir mão desse prazer para evitar o seu sofrimento, pois sua saúde tem uma precedência absoluta sobre qualquer divertimento subjetivo que ele pudesse ter com o cigarro, que também estaria, claro, machucando-o, mas não vou falar disso agora. Às vezes, os sacrifícios são feitos quando os casais estão juntos. Em outras, quando têm de estar separados. Sei de casamentos muito felizes em que os maridos vão pescar enquanto suas esposas ficam em casa ou visitam as amigas. Também sei de casamentos nos quais o marido, por conta de seu amor ardente pela esposa, só consegue se divertir se ela estiver presente e renunciaria de bom grado às suas atividades favoritas para estar com ela. Você e Michael terão de usar o método de tentativa e erro para descobrir de que modo os sacrifícios podem servir ao amor no casamento de vocês. Vocês já deram o passo mais difícil, que é perceber que o amor demanda sacrifícios. E imagino que tenham descoberto como é gratificante se sacrificar pela pessoa amada. Tenho vocês sempre em minhas orações, Lily.